Neo Rock Zone, your online radio station. Bem, amigos da Neo Rock Zone, estamos aqui para mais um programa. Hoje um programa muito especial, é o programa número 50 da nossa rádio. Já estamos ao vivo aí, fazendo programas há mais de 2 anos. Óbvio que teve alguns intervalos aí nesse período, mas a rádio nunca morreu, como eu disse. Tivemos intervalos, mas ela está mais viva do que nunca. Estamos aí ao vivo, então, para o programa número 50. E para esse programa número 50, a gente preparou aí uma surpresa. Na verdade, uma surpresa, a gente veio falando disso há um tempo. Então, a gente escolheu aí os 12 maiores sons de todos os tempos. Na nossa opinião, obviamente, todo mundo tem opiniões diferentes, mas na nossa opinião, esses são os sons que a gente levaria aí para uma ilha deserta para poder ouvir para sempre. Se não pudesse ouvir mais nada, seriam esses 12 sons aí que a gente separou para hoje. Certo? Então nós vamos começar a comemoração de hoje dos 50 programas da Neo Rock Zone. E a primeira vem de uma banda inglesa formada em 1968 em Hertford, na Inglaterra. A música título do álbum de retorno da banda em 1984, que estava num hiato desde 1976. É uma das pouquíssimas músicas dessa banda que não tem nenhum solo de guitarra. Mesmo assim, Ritchie Blackmore a nomeou como sua favorita da banda. A letra é baseada nas histórias do personagem Elric, da série de livros de espadachins e magia de Michael Moorcock. Então, para o primeiro som favorito de hoje, a gente vai curtir Perfect Strangers com Deep Purple. This one was written about I-84-ish, and it's called Perfect Strangers. Thank you. aí até o último acorde, abrindo o programa, a gente foi com Perfect Stranger, Deep Purple. Essa ao vivo vem do álbum Come Hell or High Water. E os teclados de John Lord destruindo, esse cara faz muita falta no rock and roll e no mundo, né? E no mundo. Grande som para abrir o programa. Estamos aqui na live já com várias pessoas. Temos o Imperfect, amigo meu de internet, de videogame, é o Rafael, tá ouvindo a gente. Temos a minha esposa, direto de Ilhabela. Temos família, temos a minha mãe. Temos também o Mars, que ouvindo lá da casa dele, tá curtindo a gente. Temos também, pelo que eu sei, que estão escutando, que não estão na live, mas estão na rádio. Temos mais pessoas lá do sul também. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui quem está online com a gente. Espera aí. Temos lá o Olbermann ouvindo a gente lá do Rio Grande do Sul. Temos o Bill lá de Guarulhos. E tem mais pessoas que estão ouvindo, mas eu não sei quem são, né? Então, a gente começou o programa muito bem. Valeu por estarem ouvindo a gente. E vamos continuar com o programa. Agora a gente vai com uma Power Ballad, lançada em novembro de 90, no segundo álbum dessa grande banda de glam metal, formada 3 anos antes em Nova York. Essa música foi lançada logo após o início da Guerra do Golfo. E além da letra falar de saudades, de sentir falta de alguma pessoa, de alguém que está longe, o seu videoclipe apresenta caças de guerra americanos voando em manobras, etc. E no fim, ela se tornou o tema não oficial da guerra. Então, a gente vai curtir agora na segunda música da noite de hoje, Winger com Miles Away. Sometimes, just for a moment. Zone, your online radio station. E esse foi Keep Winger com Miles Away, um grande som, uma balada espetacular aqui no segundo som de hoje. A gente está comemorando aí o programa número 50 e escolhemos, na nossa opinião, claro, os 12 maiores sons de todos os tempos. Essa foi a segunda, foi Winger com Miles Away, um grande som. Vamos ver aqui quem está na live. Entrou o Carlos lá direto da Espanha, amigo nosso da nossa época em navio. Aí temos a Adriana também lá direto de Salvador. A Sheila Melli entrou agora na nossa live também. É aniversário dela hoje, então parabéns. Sons aí são para você também, os nossos 12 favoritos. Espero que você goste deles também. Valeu, Sheila, por ouvir a gente. E vamos continuar aí com o programa de hoje. A gente vai para a terceira música. Essa música foi lançada em 87 por uma banda inglesa de hard rock formada em Sheffield, no ano de 77. Com o álbum Hysteria já atrasado na gravação, o produtor Mutt Lange ouviu um riff que Joe Elliott tocava no violão e achou que poderia ser uma música de peso para fechar o álbum. Lance e Elliott então gravaram textos aleatórios nesses pequenos gravadores de mão e depois trocaram e tentaram entender o que o outro dizia nas gravações. Então o Joe Elliott entendeu parte da gravação do Lane como assim: Love is like a bomb, e a letra toda surgiu daí. Então a gente vai curtir agora no terceiro som de hoje, Def Leppard com Pour Some Sugar on Me. Love is like a bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Break. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, grande Def Leppard com Pour Some Sugar On Me aqui na Neo Rock Zone. Hoje o nosso programa número 50. A gente está comemorando aí mais de 2 anos no ar de programas. E eu tinha esquecido de falar, isso é imperdoável. A gente está ao vivo também no Facebook, sempre que a gente coloca aí na página da rádio. E estamos ao vivo também no Big Rock and Roll. Se vocês entrarem no Facebook da Big Rock and Roll, vocês vão ver lá a nossa live também, o nosso parceiro, a Juliana. Então estamos ao vivo também no Facebook da Big Rock and Roll. Quem está por essa página lá, muito obrigado por ouvir a gente. E até explico, quem nunca ouviu aqui a rádio, que a gente não consegue transmitir as músicas pelo Facebook. O Facebook corta aí a live, por ser as músicas têm direitos autorais, então a gente não consegue transmitir o programa pelo Facebook. A gente só interage com vocês, mas o programa para ouvir as músicas mesmo, com qualidade, é direto no aplicativo Listen to My Radio ou na página neoroxone.listentomyshow.com. Legal? Então, obrigado aí para quem está ouvindo a gente e vamos continuar com o programa. A gente vai então com uma banda de Southern Rock. Essa banda escreveu essa música pouco depois dos ataques de 11 de novembro, portanto há 18 anos quase aí. E é uma homenagem às tropas americanas e a todo cidadão americano que serve ao seu país. Se você curtiu o videoclipe dessa música no YouTube, você vai poder ver imagens de todas as forças militares dos Estados Unidos atuando. Então, essa música foi lançada em 2003 no álbum Vicious Cycle. A gente vai curtir então Lynyrd Skynyrd com Red, White and Blue. Been red. My color's still blue. and gave our lives to serve this great country. So what are they complaining about? Yeah, we love our families, we love our kids. You know it's love that makes us all so rich. That's where we're at. If they don't like it, they can just get the hell out. Esse foi Lynyrd Skynyrd com Red, White and Blue aqui na Neo Rock Zone. Vamos corrigir aqui, o nosso amigo Bill ouviu e nos corrigiu, e tem razão, eu falei 11 de novembro, não, óbvio que não, 11 de setembro de 2001 foram os ataques terroristas em Nova York. Então foi logo após essa data que o Lynyrd Skynyrd escreveu essa música em homenagem às Forças Armadas Americanas, certo? Grande som, adoro esse som, mas ainda mais essa versão ao vivo. Então eu queria falar aqui hoje do nosso parceiro, a gente está ao vivo também na página do Big Rock and Roll. O site Big Rock and Roll fala tudo sobre rock, tem notícias, tem promoções, tem coberturas de shows. Além disso, tem a rádio Big Rock and Roll, que fica ao vivo 24 horas com classic rock, rock nacional, só sonzão. Tá sempre aí online essa rádio, 24 horas é www.bigrockandroll.com. Inclusive, amanhã a Neo Rock Zone vai cobrir o show do Camisa de Vênus lá no Teatro Bradesco. A gente vai curtir lá o som do Camisa de Vênus, Marcelo Nova, e logo mais a nossa resenha vai estar lá no site Big Rock and Roll. Então valeu, Big Rock and Roll, parceiraço aí, e vamos continuando com o nosso programa. Agora a gente vai com um dos 5 singles lançados do álbum de 86 dessa banda dos Estados Unidos. O álbum chama-se 5150. O Sammy Hagar conta que quando o Ed tocou a melodia para ele uma noite, ele teve até arrepios. Escreveu a letra naquele exato momento. Nas turnês, especialmente nas turnês do álbum 5150, o Sammy Hagar sempre tocou o solo de guitarra dessa música, mas na gravação original o solo é do Ed. Então a gente vai curtir um grande som, a gente vai com Van Halen, Love Walks In. This song is inspired by Luke Montgomery, it's about walking, don't feel bad. Aí, esse foi Van Halen com Love Walks In. Essa vem do álbum Live Right Here Right Now de 92, gravado em dois dias em Fresno, na Califórnia, 14 e 15 de maio de 92. Ele foi lançado em 93, esse álbum. Todas são boas, esse álbum inteirinho é muito bom. Então vale a pena, quem não conhece Live Right Here Right Now, é uma compilação aí dos álbuns de antes do 5150 até o 5150. É espetacular, um dos melhores álbuns duplos ao vivo que eu conheço. Grande som, é isso aí. Vamos ver quem está na live aqui. A gente teve o... está com o André aqui na live, amigo de trabalho meu de muito tempo. Obrigado, André. Temos a Ana Paula Bautista também, lá do Emily. O Walter Dorighello, lá de Londres. A Juliana também está ao vivo com a gente, do Big Rock and Roll. Temos a Dona Ângela também, mamãe também está ouvindo, ela curte um rock and roll também. É isso aí, obrigado a todos que estão ouvindo a gente. Não consigo ver quem está assistindo pelo Big Rock and Roll, mas agradeço também, muito obrigado. E vamos aos sons. Agora a gente vai com uma música que foi o single principal do álbum Razor's Edge de 1990, da maior banda australiana de todos os tempos. Ela foi escrita pelos irmãos Young e é presença certa em todos os shows da banda, inclusive aqui em São Paulo também, em 2009, grande show no Morumbi. A gente vai curtir então AC/DC com Thunderstruck. We'll be right back. coming in, please. Yeah, the ladies want to come. You've been thunderstruck. Thunderstruck. Yeah, yeah, yeah, thunderstruck. Thunderstruck ao vivo aqui na Neo Rock Zone, hoje no programa de número 50, já estamos aí há mais de 2 anos no ar. O primeiro programa nosso foi transmitido ao vivo em 6 de abril de 2017 e desde lá fizemos aí 49 programas, alguns especiais e hoje o número 50, acho que o mais especial de todos. A gente está transmitindo aí os 12 sons, nossos 12 sons favoritos de todos os tempos. Quando eu tive a ideia desse programa, eu comecei a separar as músicas que eu mais gosto, assim, e cheguei em 18. Mas 18, o programa ia ficar muito longo, eu falei, não, tenho que cortar 6 músicas, e é difícil, porque são muitas músicas que a gente gosta bastante, e não deu para colocar, mas esses 12 são bem especiais, e estamos fazendo aí o programa para vocês, muito obrigado. E na live temos aí também o Paulão, lá do Emily, muito obrigado, Paulão, por ouvir a gente aí também. Temos o Vinícius também, que acabou de postar aí um comentário no nosso vídeo. Então, muito obrigado a vocês e vamos continuar com o programa, que essa, acho que essa é unânime, que acho que todo mundo gosta. Essa música foi lançada em 1971. Por uma das bandas fundadoras do hard rock, como a gente conhece o hard rock hoje. Ela é dividida em 3 sessões, cada uma delas aumentando no tempo e no volume. A primeira com um ritmo bem lento e instrumentos acústicos. A segunda com a introdução dos instrumentos elétricos. E a terceira com um dos maiores solos de guitarra da história no meio de um hard rock maravilhoso. Geralmente é considerada um dos maiores rocks de todos os tempos, que faz parte do 4º álbum de estúdio do Led Zeppelin. A gente vai curtir Stairway to Heaven. Thank you. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are we'll be right back. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí esse grande hino do Led Zeppelin, Stairway to Heaven, aqui na Neo Rock Zone. Hoje, dia 18 de julho de 2019, são 8 horas 53 minutos e a gente está com o programa número 50 da Neo Rock Zone. Já são aí mais de 2 anos no ar e a gente está comemorando com um pequeno especial, que são as nossas 12 músicas favoritas de todos os tempos. Essa foi Led Zeppelin com Stairway to Heaven e a gente vai continuando aqui. A gente vai agora com uma power ballad lançada em 91, no quarto álbum de estúdio desta grande banda de Los Angeles, formada em 85. Peraí que a gente não preparou aqui, vamos preparar para não perder o rumo aqui. Vamos lá, que já está na ponta da agulha. Então essa banda de Los Angeles, formada em 85, é a segunda música mais longa dessa banda, com mais de 9 minutos de duração. E aqui a gente toca inteiro, não tem essa de cortar não. E o videoclipe faz parte de uma trilogia não oficial, junto com Don't Cry e November Rain, que custou mais de 4 milhões de dólares a produção. Então a gente vai curtir com Guns N' Roses, Estranged. Thank you. Rock Zone, your online radio station. Estranged com Guns N' Roses aqui na Neo Rock Zone, um épico, uma música épica que foi lançada no álbum Use Your Illusion de 1991, um álbum duplo, na verdade, do Guns N' Roses, na época que eles eram sim a maior banda do mundo. O Guns N' Roses foi sim, no começo da década de 90, a maior banda do mundo. Excelente esse som, pra mim, Estranged é a melhor música do Guns de todos os tempos. Grande som aí, são 9 horas 4 minutos, hoje o programa passa de uma hora, porque os 12 sons aí, alguns são mais longos, então hoje é um especial, hoje pode, né? Tá certo? Então é isso. Eu queria falar pra vocês do site que a gente sobe os nossos programas após que eles vão pra rádio ao vivo, a gente grava e subimos esses programas no site www.archive.org, archive é A-R-C-H-I-V-E. .org. Você tem lá uma barra de procura, você procura Neo Rock Zone e aí você acha lá, quase todos os nossos programas estão lá, desde os pilotos que a gente não apresentou ao vivo até os programas aí, o último 49, esse que a gente está fazendo hoje, mais ou menos uma hora e meia depois, ele já está disponível. Você pode ouvir no site, você pode baixar em MP3, pode baixar em outros formatos também, colocar num pendrive, ouvir no carro, sei lá, ouvir no computador, enfim. Em qualquer lugar aí você pode ouvir o nosso programa e ter as músicas que a gente toca aqui ao vivo e fala um pouquinho das bandas também, legal? Então é o www.archive.org, certo? Vamos continuar aqui, vamos ver quem está na live nesse momento. Temos o Walter lá direto de Londres, temos o Paulão do Emily, minha família também, minha mãe, meu pai, que eles sempre ouvem. Ainda bem que eles gostam de rock, valeu, muito obrigado. E vamos continuando aí com o nosso programa. A gente vai agora com uma música que foi gravada em dezembro de 75 e lançada quase um ano depois, como single e também no álbum Left Overture, de outubro de 76. A versão lançada no single tinha 3 minutos e 26 segundos, enquanto que a versão do álbum era exatamente 2 minutos mais longa. Uma obra-prima do rock progressivo e do hard rock, ela ficou na 96ª posição da lista de 100 melhores hard rocks de todos os tempos da VH1. A gente vai curtir então Kansas com Carry On Wayward Son. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Beyond this illusion, I was soaring ever higher. Oh, Kansas com Carry On Wayward Son aqui na Neo Rock Zone. São 9 horas e 11 minutos e a gente está com o nosso especial programa número 50, as nossas músicas favoritas de todos os tempos. Esse foi Kansas, grande som. Kansas é uma grande banda aí do começo dos anos 70, continua nativa até hoje. Fui no show de comemoração dos 40 anos de banda aqui em São Paulo. Show espetacular, a banda continua excelente, que não parem nunca. É isso. Valeu, vamos continuar aqui. A gente vai agora com uma B-side de um dos maiores álbuns dessa banda de New Jersey, que está nativa aí desde 1983. Na minha opinião, esse é o melhor álbum dessa banda, que já tem 14 de estúdio na sua história. Todas as músicas desse álbum são excelentes, mas essa eu acho mais especial pelo conjunto da letra e música, certo? Então a gente vai curtir agora Bon Jovi com Wild Is The Wind. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Bon Jovi com Wild is the Wind, do álbum New Jersey de 1988. É um grande som, tava conversando com o Bill aqui enquanto tocava a música. E ele falou, muito boa, mas preferia tal música. É o que eu digo sempre, listas são sempre polêmicas. Mas, como eu disse, essas são as nossas 12 maiores. Então, quem curte música, manda aí o seu som que a gente toca também. É o que eu falo, entra na live, pede o som e no próximo programa a gente toca. Certo? É isso aí. Agora a gente vai para os dois últimos sons de hoje. Esse agora é uma música que muitas vezes compete com Stairway to Heaven como o maior rock de todos os tempos. Especialmente nas 500 mais da Kiss FM, que é uma rádio aqui de São Paulo, que todo final de ano faz uma votação. E no dia de ano novo, na véspera de ano novo, né, dia 31, ao meio-dia começa a tocar a lista de 500 até a primeira. Então essa música compete com o Stairway aí, eles vão revezando como o maior rock de todos os tempos. Ela foi composta em 75 pela maior voz da história do rock e faz parte do álbum A Night at the Opera de 1975. São 6 minutos divididos em várias partes e sem nenhum refrão. Ele tem a introdução, uma parte embalada, né, numa levada, uma passagem de ópera, depois um hard rock e o coda. O coda, que em termos musicais é o segmento que fecha a peça ou a música. Recentemente foi lançado um filme com o nome dessa música e é sobre a banda, então a gente vai curtir, quase para fechar o programa, Queen com Bohemian Rhapsody. Mama, just killed a man. Mama, life had just begun, but now I better throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, we'll be right back. Esse foi um épico do Queen, Bohemian Rhapsody, um grande som, escrito por Freddie Mercury, lançado pela banda em 1975. Quem assistiu o filme aí vê a história da música ser lançada, e a gravadora tinha medo, nunca tinham lançado um single ou uma música para abrir um LP com 6 minutos de duração, e achavam que não ia fazer sucesso, e hoje está aí, é uma das maiores, um dos maiores rocks de todos os tempos, uma obra-prima do Queen, e está aqui nas nossas 12 músicas favoritas de todos os tempos. É isso, e agora a gente vai para a nossa última música da noite de hoje. E acho que os gostos, assim, são fases, né? E essa, atualmente, é a minha música favorita que eu ouço mais e nunca vou cansar de ouvir. Ela é a quinta faixa do álbum Rising, de 1976. Essa música conta a história de um mago que, na sua tentativa de voar, mandou construir uma torre de pedra até as estrelas, o que levou à escravidão e morte de muitas pessoas. A música é narrada na pessoa de um escravo. Na verdade, é um épico, né? Verdadeiras lendas nos instrumentos nessa música, como Cozy Powell na bateria, Ritchie Blackmore na guitarra, Tony Carey nos teclados, Jimmy Bain no baixo e o imortal Ronnie James Dio nos vocais. A gente vai curtir então, para fechar essa noite especial, Stargazer com Rainbow. com o épico do Rainbow para fechar o programa de hoje da Neo Rock Zone, Stargazer, Ronnie James Dio, imortal na voz do Rainbow, aqui na Neo Rock Zone. São 9 horas 35 minutos e esse foi o nosso programa especial número 50, as nossas 12 maiores músicas de todos os tempos. Tivemos aqui uma bela lista com Deep Purple, com Def Leppard, com Van Halen, Led Zeppelin, Kansas, Queen, só bandas consagradas, afinal são as nossas favoritas. Eu queria agradecer aí todo mundo que ouviu a gente na live, deixou seu recado, na rádio que ouviu a gente aí, que tem ouvido a gente nesses 2 anos, não é muita gente, mas os que ouvem são especiais, então muito obrigado a vocês, valeu, e a gente volta logo mais aí com mais um programa. Valeu, muito obrigado e até. Neo Rock Zone, your online radio station.